primeiro nó a ser desatado somos nós. Nós, seres no mundo. Nós, seres engajados no mundo. Ou, se você preferir, nós, seres afetados pelo mundo. Por que Heidegger vai colocar você em primeiro lugar para pensar o mundo? Porque, meu amigo, seja lá o que o mundo é. O nosso discurso sobre o mundo é feito a partir de nós. Lembra do Parmênides e do Heráclito? O problema de Parmênides, o mundo é. Tá, mas para além do mundo que é, eu não vejo o mundo como algo que é. Eu vejo um troço se mexendo aí. Ou seja, há uma percepção do mundo que pode não coincidir com o mundo de verdade. É o ponto de partida de Heidegger. Temos nós que vemos o mundo. Se eu quero entender o mundo, quero entender o ser. Esse ser é entendido a partir de nós. E, portanto, o ser é uma consequência da forma como nós percebemos o mundo. Como nós percebemos o mundo. Lembra do Platão, que dizia que o mundo funciona com uma lógica matemática de 1 para 2? Entenda a lógica matemática que você entende o mundo. O Aristóteles, não é lógica de 1 para 2. O que existe é causa e efeito. O que existe, né? Alguns vão dizer, uma certa racionalidade do mundo. Sabe, já viu o relato antropológico? Tem certos relatos que explicam, por exemplo, eu li um texto de antropologia que falava da ideia de beleza entre os índios do Alto Xingu. Para você ver como eu tenho, como eu ando lendo coisa diferente ultimamente. A ideia de beleza nos índios do Alto Xingu. Aí diz lá, porque para nós a beleza está muito ligada à forma do corpo. A nossa beleza é ligada à estética corporal. Falamos da beleza prioritariamente, mas não só assim, mas prioritariamente ligado à estética corporal. Os índios não. A beleza não tem nada a ver, ou não, pelo menos não é prioritariamente ligada ao corpo, mas ao comportamento. É belo quem se comporta de forma solidária. De forma solidária. Oi? É, mas aí é virtude, não é beleza, né, que ele discutia. Mas é uma ideia de virtude. Os índios têm uma ideia de virtude. Inclusive, a beleza do corpo é uma beleza efeito de uma transformação. Você não nasce belo e feio. Você se torna belo na medida em que você transforma o seu corpo. Enfiando um monte de coisa no beiço, na orelha, pintando, amarrando perna, até deformando mesmo. Não é? Mas é uma beleza construída. E convenhamos, tem que ter, né, uma certa virtude aí. Uma força de si para consigo mesmo para construir. Aí quando você lê um texto desse, você fica pensando, caraca, véio, como é que alguém pensa um troço desse? Aí o mesmo autor que te narra isso tudo, o antropólogo, ele chega e diz, olha como essa ideia de beleza se encaixa bem no mundo deles. Porque a ideia de que o seu corpo tem que ser transformado para você virar um cara bonito, e todo mundo quer ser bonito, mas tem que ser transformado como? Há um determinado grupo de índios que vive numa região que exige deslocamentos constantes. Moral da história. O gordinho é feio. O gordinho é feio. E é útil o gordinho ser feio. Porque é um povo que tem que ficar andando, meu amigo, e cada um carregando suas coisas. Se a pessoa tem pouca resistência e tal, entendeu? Fica para trás. Já no Alto Xingu mesmo, outra tribo, é o contrário. O gordinho é que é bonito. Porque eles têm condições na natureza de sobreviverem sem grandes deslocamentos. E o gordinho, o que acumula mais gordura, ele tem mais chance de sobreviver. Então, dá uma ideia de funcionalidade dos valores estéticos. Como se nós inventássemos os valores como uma forma de responder a uma pressão do mundo sobre nós. Não é que um dia alguém disse, quem é que vai ser bonito? Vamos escolher gordinho ou magrinho? Ah, gordinho, ah, magrinho. Escolheu e é aleatório. Fruto de uma vontade livre e consciente de criar padrões estéticos. Não, é uma reação a uma ordem que há no mundo. Aí dirá Heidegger. Talvez não exista ordem no mundo. Talvez não exista lógica no mundo. Talvez não existam essas tais ciências que a gente chama, que são as formas que nós temos, os saberes pré-concebidos, para nós entendermos o mundo. Hoje você vai tentar entender o mundo físico, ao contrário contrário do que os gregos faziam, você vai estudar física, vai estudar matemática, você vai estudar as ciências mesmo. Vai usar os mecanismos das ciências que você tem para compreender o mundo, essa forma de compreensão que nós já aprendemos a separar em disciplinas próprias, livros próprios, departamentos próprios nas universidades com professores que não se conhecem entre os departamentos e assim por diante. Um não sabe o que acontece no departamento vizinho. Não tem ideia do que acontece. Não é? Mas talvez o mundo não corresponda a essa forma que nós inventamos para dividir o conhecimento, essa forma que nós inventamos para pensar nós mesmos como seres que reagem ao mundo e que são afetados pelo mundo. Talvez isso seja apenas um efeito de uma forma muito particular nossa de entender o mundo. Talvez no mundo não haja lógica. A lógica seja a forma limitada que eu tenha de início, entender o mundo. Eu só entendo o mundo a partir da ideia de causa e efeito. Não que a natureza seja causa e efeito. Mas eu só vejo ela assim. Quando eu descrevo, portanto, relações de causa e efeito, eu não falo propriamente do mundo. Eu estou falando é de mim mesmo. É de mim mesmo. Nietzsche diz a mesma coisa para você, com outras palavras. E muito mais fácil. Porque Nietzsche é muito mais escritor do que Heidegger. Muito mais. Nietzsche faz até poesia. E Heidegger e poesia são duas coisas que eu não consigo imaginar juntas. Não é? Nietzsche tem um texto de juventude. As pessoas vão lhe apresentar como sendo ideias do jovem Nietzsche. Em que ele diz, meu amigo, se você diz a pedra é dura, dizer a pedra é dura não descreve uma característica da pedra. Não descreve a natureza da pedra. O Allah Heidegger não descreve o ser da pedra. Não diz o que a pedra é. Descreve apenas o efeito do encontro do seu pé com a pedra. Se o seu pé fosse de titânio, ao invés de carne e osso, você ia dizer que a pedra tem outras propriedades. Nós, quando falamos do mundo, nada garante que nós falemos do mundo como ele é. Nós falamos do mundo tal qual nós vemos o mundo. Tal qual a forma pela qual o mundo aparece para nós. Então, meu amigo, se eu quero ultrapassar esse conhecimento afetado do mundo, é preciso que o primeiro passo sejamos nós mesmos. Que eu entenda como que eu, objeto do mundo, ser no mundo, fui afetado de início por esse mundo. Me fizeram crer que as ciências se dividem em ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais. Me fizeram crer que as ciências exatas, tudo é cálculo. Me fizeram crer que nas ciências humanas é uma zona. Me fizeram crer que nas ciências sociais, tudo é afetação social. E aí, meu amigo? E aí você bota um pensador de cada área dessa para conversar? Quando você pega um de cada área para discutir o mesmo problema, você vai ver que cada um tem perspectivas radicalmente diferentes sobre o mundo e começam a brigar para ver qual deles vê o mundo com melhores olhos. Com melhores olhos. E aí ficam discutindo a boa pesquisa é a quantitativa, a que te dá número. Não é? Ou a boa pesquisa é a qualitativa, aquela que você diz, dane-se os números. O importante é essa impressão que eu tenho, sem precisar prestar contas à estatística. Ficam discutindo a melhor forma de ver o mundo e dirá Heidegger, talvez não exista melhor forma de ver o mundo. Porque talvez o mundo como ser não exista. Talvez você como ser não exista. Como é que é? Me olha você com essa cara. Não é? Vai melhorar, hein? Vai melhorar. Como assim eu não existo? O ser do mundo não é a permanência? Não é o que está parado? Não é o que não muda? Pois talvez você não seja algo constante, permanente, parado. Não exista em você o imutável. Não exista. Não exista. que você, na verdade, é apenas efeitos. Efeitos. Efeitos que mudam. Efeitos que mudam. Volto a Nietzsche para explicar melhor essa ideia de Heidegger sobre você, ou sobre o Dasein. Você que pergunta sobre você. É, Nietzsche falará da linguagem. Da linguagem. Porque para Nietzsche nós temos um probleminha. Um problema terrível. Problema com o qual Heidegger concorda. Concorda que é um problema nosso sério. A gente não se dá bem com esse papo de morte e finitude. A morte e a finitude é um problema para a gente. É um problema. Talvez só não seja para adolescente. Parece uma condição da adolescência você se achar imortal. Não é? Mas fora isso, a gente não se dá bem com esse troço. Então, para Nietzsche, toda, se há uma causa da cultura, lembrando dos índios, que a gente pensa uma causa natural, a gente responde à natureza, criando a cultura. Dirá Nietzsche, talvez a gente já não responda à natureza. Talvez nós respondamos a nós mesmos, a uma angústia nossa. Nós inventamos boa parte da cultura como resposta a essa nossa angústia fundamental, medo da morte, medo da finitude. Então, eu invento, por exemplo, a importância da prole. Invento formas de falar da importância dos meus filhos. Falo dos meus filhos como se eles fossem a minha sobrevida, depois que eu não mais tiver filho. Quero que os meus filhos sejam felizes e estranhamente empurro eles para a vida que eu gostaria de ter. Sou piloto frustrado. Já olho meu filho dando um aviãozinho para ele de presente. Oh, avião! Oh, avião lá, filho! Né? Já vai dando aquela empurrada para cima do moleque. Não é? Quando dizem que o seu filho é a sua cara, você abre sorriso de um canto ao outro. Porque é a sua cara ficando no mundo depois que você vai embora. E quando o seu filho morre antes de você, você diz que isso é antinatural. Porque toda a sua expectativa de driblar a morte e a finitude foi embora. Foi embora. Por que o seu filho e não outras pessoas? Porque o seu filho é você driblando a morte. É com filho, mas pode ser com outras coisas. Livro. Tenho que fazer um livro para deixar minha marca para a posteridade. Porque as pessoas continuarão falando de mim, como falam de Platão ainda hoje. Cadáver há muito tempo, mas vivo. Vivo nas ideias, nos discursos e nas salas de aula. Eis eu tentando driblar a morte e a finitude. Que me importa se alguém vai ler depois que eu estiver morto? Eu quero as pessoas lendo enquanto eu estou vivo, para dizer, eu gostei, isso me deixa feliz. Agora, depois de morto, você pode criticar à vontade, pode usar o livro, sabe, para botar embaixo do pé da mesa, para parar de balançar. Eu vou estar morto mesmo, não é? Construir mausoléu! Mausoléu. Não é? Com direito àquele obelisco, não é? Saindo do seu túmulo, símbolo fálico deixado para a posteridade, para tentar simular uma potência que você não mais tem, cadáver que é. A gente faz isso o tempo todo, faz isso o tempo todo, para driblar a morte e a finitude, sem se dar conta disso, sem se dar conta disso. A linguagem, inclusive, porque na linguagem você começa a produzir um discurso sobre você mesmo. E no discurso sobre você mesmo, você fala de você como alguém que é. Eu sou de tal jeito. Você dá um nome para você. Você se identifica com um nome. E esse nome que você usa para identificar você é um nome que não muda. Não muda. As pessoas até te cobram imutabilidade. Te cobram. E assim, meu amigo, você tem o mesmo nome desde o nascimento, mas você não é o mesmo desde o nascimento. Mas mascara. Você dá uma máscara de imutabilidade a você, que é um ser mutável. Fazemos o mesmo com as coisas, como se isso impedisse o mundo de mudar. E assim nós chamamos de berinjela. A berinjela verde, no pé de berinjela. Chamamos de berinjela a berinjela madura, pronta para virar molho de berinjela. Chamamos de berinjela a berinjela podre, berinjela que já passou do dia do molho. São diferentes, porque a berinjela, como tudo no mundo, está mudando o tempo todo. Mas a gente não tem uma palavra para cada estado. Tem uma só para tudo. Nós reduzimos a multiplicidade do mundo. Reduzimos a complexidade. Porque temos medo da morte e da finitude. Heidegger diz. É verdade. Talvez a gente faça isso com a gente mesmo. Nós temos um problema sério de pensar o ser no tempo. O ser e o tempo. O ser como algo impermanente. O ser como algo que é agora, mas que não será mais de outro jeito, daqui a pouco. Não é à toa que a obra dele chama Ser e Tempo. Porque não há ser sem temporalidade. Não há ser sem temporalidade. Nesse mundo de impermanência, o que eu posso fazer comigo mesmo? O que há para se descobrir no mundo? É porque, veja, você não é, você está, de alguma forma. Sempre que você fala de você se descrevendo, você está falando de um não mais ser. Você está falando de um cadáver, de um você que já foi, de um você que já era. Porque você muda a cada instante. Muda a cada instante. Porque você pensa coisas novas a cada instante. E você que pensa e que sente coisas novas, já não é mais o mesmo que pensava e sentia. Veja o homem no mundo, esse ser aí de Heidegger. Alguém que se pergunta pelo ser, alguém que questiona o ser, mas o ser do qual ele questiona é um ser que não mais é. É um ser que lhe escapa pelos dedos. Imagine se a gente tentasse falar do instante. Já pensou? Vamos falar do instante. Imagine um instante, o agora. É um problema, porque na medida em que você pensou agora, o agora já era. Já é depois. Já é depois. Você pensa sempre um tempo que não mais é. Você não consegue parar o fluxo do tempo na sua cabeça e nem na sua percepção. O mesmo se dá com o mundo todo. O mesmo se dá com você. Você não consegue parar. As paradas que você cria são artificiais. São ilusões. São ilusões. Compreenda o jogo de ilusões e você estará um passo à frente, um passo adiante na compreensão do que o mundo é. O mundo é impermanência. O mundo é não ser. O mundo é um ser contingencial. Por isso ele não fala bem ser. É um ser aí. É um ser agora. É um ser do jeito que está. É um ser resultante. Resultante de sabe-se lá quantas afetações. E você mesmo? E você mesmo? Apesar dessa impermanência toda, você se olha no espelho hoje de manhã e se olha no espelho quando voltar para casa. E aí você olha e diz assim, nossa, de manhã tá com a cara bem melhor. Não tinha encarado o Heidegger ainda. Heidegger não é bom para a pele. Mas apesar de estar meio diferente, eu não estou tão diferente assim também. Eu me reconheço. Eu não tomo susto quando me olho no espelho. Eu sei que o que eu penso agora não é o que eu pensava há 3 segundos atrás. Mas também não é tão diferente assim. Porque, por exemplo, eu não passei a ter tromba de uma hora para outra. Eu não passei a ter 3 orelhas ao invés de 2. Há uma certa limitação nesse negócio do mundo, não é não? Nesse ser que muda, inclusive, mim mesmo. Porque veja, o você no mundo, você não é apenas o resultado de ideias, de afetos. Mas dirá Heidegger, há uma instância em você relativamente livre. Relativamente livre para deliberar sobre si mesmo e relativamente livre para escolher ser outra coisa. Ser outra coisa. Eu sei que é complicado, mas há coisas na vida que você de fato escolhe. Você escolhe a sua profissão, por exemplo. Sabe esse discurso que fazem hoje, que você pode ser de fato qualquer coisa? Parece que a ideia de liberdade está na pauta do dia, está na ordem do dia da sociedade contemporânea. Uma liberdade que é condição da felicidade, liberdade que diz você pode. Yes, you can. Sabe? Você pode. Podemos mudar a América. Você que cismou de ser piloto agora, você pode. Ser piloto. Você que cismou de aprender a cozinhar finalmente? Sim, você pode. Você que cismou de ser atleta olímpico? Sim, você pode. Eu até pensei em voltar a praticar tiro. Do jeito que é bizarro o negócio aí. Quem sabe? É só arrumar um fuzil legalzinho e voltar a treinar. E tiro é bom, você não precisa fazer tanto exercício assim. E eu sou bom nesse negócio de não fazer exercício. É basicamente ficar deitado no stand, dar um tiro e depois relaxa. Relaxar é sinônimo de dormir. Meu amigo, dormir e não fazer exercício é o esporte. Eu nasci pra isso. Você pode! Pode por escolhas. Mas há algo que limita as suas escolhas também. Você pode aceitar ou não, mas o fato é que há. Lembra de Aristóteles quando falava de que toda árvore que vem de uma semente já tem na semente a ideia de árvore? Já tem na semente, ou se preferir, uma potência de árvore? Nós somos assim. Nós somos uma potência de um ser. Uma potência de um vir a ser. Uma potência de vir a ser. Se há algo em nós que você pode pensar de forma minimamente parada no tempo, que não passou, é aquilo que virá, é a sua potência. O que você pode vir a ser. Pode vir a ser. Então eu sou um cantor potencial. Se de fato, o meu grupo de punk rock, supositório nuclear, ele vai pra frente, isso depende. Isso depende. Uma série de circunstâncias do mundo. Depende do meu ser imediatamente posterior ao ser atual. O ser que me substituirá na existência. Depende da ideia seguinte. Depende do mundo seguinte me enchendo o saco, me afetando. Depende da tal da oportunidade de um mundo que conspira contra você. Percebe? Se há algo que eu posso conhecer de mim mesmo, talvez seja essa potência. Essa potência. Lembra que eu falei de Sartre? Né? Que Heidegger vai ser muito importante para autores, inclusive Sartre. Qual é a do Sartre? Uma frase muito famosa dele, que o homem está condenado à liberdade. Condenado à liberdade. É um Sartre heideggeriano falando para você. Porque você, que desde a adolescência, isso é coisa de adolescente, desde a adolescência, você fica tentando se definir como um ser imutável, e adolescente é um tal de ficar, nossa, do que eu gosto mais? Nossa, qual que é o meu time de futebol? Nossa, eu gosto mais de carne ou de frango? Nossa, eu gosto... E adolescente não só cobra de si mesmo algumas definições sobre a existência, mas cobra de você também definições e coerências. Mas ontem você não falou que não gostava de feijão? Mas hoje eu gosto. Se adolescente entendesse Nietzsche mais rápido, ia facilitar muito a sua vida. Se entendesse Heidegger mais fácil, sua vida ia ser muito mais tranquila. Não é não? Ele fica cobrando isso. Fica cobrando. E por que você se apega tanto nessa imutabilidade de Sartre? Para fugir da morte e da finitude. Mas não adianta, meu amigo. Você está condenado à eterna liberdade. À liberdade de ser outro. À liberdade de não ser. Nietzsche dirá, o ser não existe. O ser não existe. E Heidegger? Há uma potência, há um vir a ser, e há seres momentâneos, seres que são o resultado dessa potência. Essa potência transformada em ato, em um acontecimento, em um fenômeno. Fenômeno no tempo, como todo fenômeno no tempo, efêmero. Um você que daqui a pouco deixará de ser. Ficou mais fácil, não ficou? Ah, não me olhe com essa cara. Eu sei que é angustiante às vezes, mas que é fácil é, não é não? Está bem mais fácil. Bem mais fácil. Eis você. E o mundo à minha volta? Sim, porque você deu a ideia da potência. Do vir a ser eu. Do vir a ser eu. Mas no vir a ser, vá lá, há escolhas minhas. Escolhas minhas atuais, escolhas minhas de um novo eu, que surge daqui a pouco, de um outro ser aí. Será aí que já não está mais aí, está ali, e depois estará a colar, e assim vai, quer dizer. Mas há também o mundo à minha volta. Há o mundo que me cerca. É estranho, porque, para falar de nós mesmos, da constituição da nossa individualidade, da nossa personalidade, da nossa palavra, que pelo menos na filosofia está meio fora de moda, mas do nosso sujeito, de um eu, não é? Há quem diga, tudo é uma questão de afetação do seu inconsciente. Há quem diga, por outro lado, tudo é uma afetação de coisas que vêm de fora de você. E no meio está Heidegger, nem inconsciente, nem fora. Mas ao mesmo tempo, uma potência, mera potência, que não se confunde com o inconsciente, que tem um código constante, dizendo, você é isso, sabe? Um verdadeiro ser inconsciente dentro de você, um verdadeiro eu. Não há bem um verdadeiro eu. Aliás, Heidegger nem usa a palavra verdadeiro ou falso para falar de você. O que ele fala é de um ser autêntico e de um ser inautêntico. Ou se você preferir, para não ficar no jogo do ser, que já confundiu bastante, um eu autêntico e um eu inautêntico. Uma existência autêntica e uma existência inautêntica no mundo. O que é a existência autêntica? Você que tem a liberdade de ser outra coisa diferente que é, porque o seu ser não é permanente. Você que pode escolher mudar de profissão, que pode... Tem escolhas que você toma simplesmente porque foi afetado por outros. Por que você usa essa roupa? Porque é o que está todo mundo usando, vejo o adolescente. Não é? Mas por que, que você quer tanto ir para lá? Pô, pai, vai todo mundo. Esse papo do pô, pai, vai todo mundo? Quer dizer, como assim eu não vou se vai todo mundo? Quer dizer que eu sou diferente? Oh, meu Deus. Não é? Porque o barato é ser igual. Quantas coisas você não faz aí só porque foi afetado? De cara escrever com um A, um B, dois A, dois B. É assim, e essa afetação pode ser não só por afeto, porque você gosta, porque você quer se enquadrar, não é? Pode ser porque você ficou com medo. Você ficou com medo. Pode ser por outra força de constrangimento. E a sociedade é cheia de forças de constrangimento. Quando você delibera algo sobre a sua própria existência, você que é um ser capaz de pensar o ser e capaz de deliberar sobre si mesmo e capaz de transformar a sua própria vida, transformar o seu próprio ser, transformar a visão que você tem do mundo e assim por diante. Quando você delibera afetado por alguém, você age inautenticamente. Você transfere para outro, na verdade, o peso moral das escolhas sobre si mesmo e sobre a sua própria existência. O que é isso que você faz quando adere à vontade dos outros? Alguém inventou essa vontade? Alguém escolheu primeiro? E só o que você faz é aderir. Escolha que, como todas as outras, tem o seu preço. Sim, porque você é potência. Você é puro vir a ser. E nessa sua potência você pode ser tantas coisas, mas o fato é que agora, esse ser que está aí, escolheu ser o que é. Estar onde está. Fazer o que está fazendo. E quando você fez essa escolha, você renunciou a tantos outros eus potenciais. Aí me dá na cara de saber, eu podia estar em casa vendo a novela. Eu podia estar vendo o programa do Datena, vendo engarrafamento em São Paulo e homicídio. Eu podia estar vendo. Não é não? Você podia estar fazendo tantas coisas. E a cada coisa que você faz, um novo mundo te afetando e um novo você. Mas não, você escolheu vir pra cá. Você podia ter fugido no intervalo. Ai, não, não, e sair correndo. Mas não, voltou. Tomou chazinho e voltou. Tem um barato que a gente bota no chazinho pra você voltar. É? Voltou, velho, voltou, cara. Fez uma escolha. Fez uma escolha. Quando você renunciou aos seus outros eus, você renunciou transferindo o peso da renúncia para outro ou renunciou assumindo você mesmo o peso da sua própria decisão? É estranho, porque essa é a pergunta que a gente se faz a vida inteira. Já reparou? É como se a gente passasse a existência angustiado para saber se nós estamos sendo autênticos mesmo ou não. Eu brinquei com o adolescente aqui. Porque adolescente se faz isso assintosamente o tempo todo. Ele se questiona desse jeito o tempo todo. Mas nós também. Quantas vezes você não parou para fazer uma revisão na própria vida? Será que eu estou feliz mesmo fazendo esse troço que eu estou fazendo? Não é estranho, porque a felicidade deveria depender de um afeto. De um afeto. Imagine um mundo cheio de constrangimento à sua volta. Imagine um mundo onde as hipóteses sociais de existência são muito limitadas. E o que eu quero dizer com hipótese social de existência? Sabe aquela sociedade que você já nasce com um caminho predestinado? É uma sociedade que já diz, filho de marceneiro vai ser marceneiro. Tem nem o que pensar fazer outra coisa. Não é um mundo de opções. Não é um mundo de liberdade. Essa sociedade que você aprendeu a associar à opressão pode ser muito pouco angustiante. Pode ser, sob certos aspectos, uma dádiva. Quer ver um outro exemplo que isso fica mais claro ainda? Pensa em casamento. Pensa em casamento. Sabe essa história da cara à metade? Da pessoa ideal que você encontrou? Você nunca parou para pensar se encontrou mesmo a pessoa ideal? Porque pensa bem, olha uma cidade do interior. Interior do Brasil, cidade pequena. Meus pais vêm de uma cidade com 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Uma megalópole em Minas Gerais. Chamada Paula Cândido. Dependendo do Atlas que você tenha, se ele for muito bom, eu meço se um Atlas é bom assim, procurando Paula Cândido. Se tiver, eu vou dizer, esse Atlas tem tudo, cara, porque tem até Paula Cândido. Viçosa é uma cidade que fica perto de Paula Cândido. Dizem que Viçosa é a capital de Paula Cândido. 24 quilômetros só de distância. Viçosa também você só sabe que existe quando sabe, porque tem a Universidade Federal lá. E se tirar a universidade, o município desaparece também. Imagina uma cidade de 20 mil habitantes. Você vai escolher o par ideal. Sim, porque você tem a vida com uma cidade de 20 mil habitantes. Imagine quando você não tem a expectativa de sair da cidade. Então, o seu universo humano está ali muito bem delimitado. Eu sei que de vez em quando tem uma populaçãozinha flutuante que aparece uma pessoa nova, mas dura 2 semanas, 3 e vai embora. Aquela população que fica ali com quem você pode contar para uma relação duradoura é muito pequena. Metade da população você já tira fora porque é do mesmo sexo. Ou então é de outro sexo, sei lá, tá da mesma. Né? 50% já elimina aí. Outra pá de gente você elimina por questões de idade, para cima ou para baixo. Outro tanto você elimina por questões culturais. Não é outro nível, não tem papo, não tem conversa e tal. Outro tanto você elimina por questões estéticas. Outro tanto você elimina porque alguém casou primeiro com a pessoa. E aí, no final das contas, numa cidade de 20 mil habitantes, isso é menos gente que tem no Novo Leblon, na Barra. Meu amigo, 20 mil habitantes é um universo em que você, quando escolhe alguém, você sabe que escolheu alguém de um universo limitado. Você pode ter uma convicção de que escolheu a melhor pessoa possível do universo. Agora vem para o Rio para tu ver. Olha quanta gente tem aí fora. Ainda que você seja muito popular, eu tinha um colega da universidade, esse cara era popular. Qualquer lugar que andava com um sujeito, aparecia alguém para cumprimentar. O engraçado é que ele tinha apelidos diferentes em grupos diferentes. É o que é mais engraçado ainda. Né? Eu dizia, velho, você tem que se candidatar no mínimo a deputado estadual. Esquece vereador. Pula logo para deputado estadual, que só se amigo votar em você, você já garante aí. Você já é eleito e já é presidente da casa logo, porque vai ser o mais votado. Garanto para você. Mesmo alguém muito popular, todo dia encontra na rua, andando na lagoa em sentido contrário, um rosto novo. Rosto inédito, rosto que é uma potência de mundo, rosto que é uma nova relação, um novo vir a ser, rosto que pode mudar a sua vida. E você fica se perguntando, será que a felicidade ideal, a felicidade conto de fada, a felicidade que é vendida a todo instante na TV, será que a felicidade não está por detrás daquele rosto, daquele corpo que vem lá, daquela alma que vem lá, daquela pessoa que vem lá? Daquele mundo e daquela promessa de mundo que é aquela pessoa. Eu não se pergunto. Eis você condenado à liberdade. Porque pode ser. Pode vir a ser. Perceba como é angustiante isso. Então dirá Heidegger, você foge do mundo que pode vir a ser. E se limita na compreensão do mundo como um movimento, como impermanência, como vir a ser. Porque você abraça a sua escravidão de si mesmo, a sua escravidão quanto à visão de mundo. Abraça o que já lhe dão de mão beijada. Você critica a sociedade que te afeta. Critica dizendo, meu Deus, será que eu... Quer dizer que ser inautêntico é um desvio de caráter? Será que eu gosto mesmo disso? Não é desvio de caráter. Porque é impossível, impossível você arcar com 100% das escolhas sobre si mesmo. É impossível. Você sempre deliberará limitadamente. Porque você não é liberdade infinita. Você é liberdade condicionada por uma potência, condicionada por um vir a ser, condicionado por uma possibilidade de si mesmo. Uma possibilidade de si mesmo. E a possibilidade já limita o mundo. Já limita o mundo. Eis você andando na lagoa e vem um rosto diferente, você diz, será que é esse rosto? Mas a questão é, será que é esse? Não é será que é qualquer rosto, porque é aquele rosto que está ali. É aquele rosto que potencialmente está ao alcance da chavecada. Está ao alcance da cantada. Não é outro. Não é outro. A sociedade também te limita. Então você nunca escapa do dilema. Sou autêntico ou não sou autêntico? Heidegger dirá, é bom saber que existe a possibilidade da autenticidade. Daquela escolha não afetada. Há esse grau de liberdade possível. Mas talvez, apesar de possível em potência, em ato, nós não consigamos experimentar esse grau de liberdade na existência. Sempre haverá em nós um determinado tipo de afetação. Algumas escolhas mesmo, nós abrimos mão para outras pessoas. Não é legal? Não é legal? Você percebe que Heidegger está muito próximo da psicologia. Muito próximo. Você falou essa energia potencial, o Heidegger, ela é imutável? Foi isso que você falou? Ou eu entendi errado? Ela não é mutável. Ela também é renovável. Mas ela é influenciada. É que... Talvez pelas suas experiências, ou não. Claro. Quando ele fala de você, ele fala que há duas perspectivas do ser. E nesse ponto, ele é bem aristotélico mesmo. Porque Aristóteles diz o seguinte, há uma essência e uma aparência. Você, corpórea fisicamente para Aristóteles, o você que aparece aqui na minha frente, é uma forma acidental de uma essência. De uma essência. Essência de você mesmo. Essa sim Aristóteles entende ser imutável. Não é? O fato é que você agora me aparece do jeito que aparece. Você podia aparecer de outro jeito. Você podia aparecer com outra roupa. Você podia aparecer em outro local, com outro pano de fundo, por exemplo. Mas a roupa que você veste não é uma essência sua. É um acidente, porque muda. Porque muda. Então ele pega uma espécie de carona nesse pensamento. Em que existiria algo imutável e algo mutável, e vai, digamos assim, adaptar a esse conceito de um ser que não é, que muda sempre. Então, o que é acidental para Aristóteles é o seu ser agora, o seu ser que está acontecendo agora, o ser que aparece agora, o ser aí, o ser que está aí com quem eu falo. Mas há um outro ser, uma outra perspectiva do ser, que é parecida só com a essência de Aristóteles. Que é um ser que pode vir a ser. A diferença é que para Aristóteles não muda essa essência. E para Heidegger, é um vir a ser que se atualiza. Agora eu tenho uma possibilidade de vir a ser. Mas daqui a 10 minutos pode ser que a minha possibilidade de vir a ser seja outra, completamente diferente. Não há mutável. Não há um mutável. Entendeu? Há seres provisórios. A questão é que eu posso ficar com um conhecimento produzido por alguém em algum determinado momento, que é resultado de um ser que não mais é, de uma forma particular de flagrar fenomenicamente o mundo, ou então Eu posso ir mais além e tentar perceber o ser na mudança, na transformação, nos porquês da visão de mundo. Por que ele percebe o mundo desse jeito? Por que ele diz que o mundo é desse jeito? E até mesmo por que ele insiste no ser? Por que ele insiste na existência de algo que não muda? Quando na verdade ele muda. Quando na verdade, na melhor das hipóteses, ele é o efeito de uma potência. Ele é um vir a ser que de fato é alguma coisa. E que vai ser outra. Né? Potência essa que se atualiza. Que muda também. E por que ele insiste? Por que ele foge dela? Por que você fica se perguntando, afinal de contas? Não é? Será que eu sou autêntico ou não sou autêntico? Não é? Ele criticava muito a epistemologia, porque ela ficava só no discurso. Ele usa a expressão, a epistemologia, o problema é que ela afia a faca, mas não corta. Ela fica ali analisando o discurso como se o segredo do mundo estivesse na nossa forma de falar do mundo. Mas o segredo do mundo vai muito além da nossa forma de falar do mundo. O segredo do mundo está na forma de nós percebermos o mundo, está na forma de nós sentirmos o mundo, na forma pela qual nós somos afetados no mundo, na forma pela qual, em última instância, nós somos no mundo, nós existimos no mundo. Ainda que o ser não seja o ser mutável, seja essa existência precária, constante, mutável. Perfeito? É muito legal isso, não é não? Não é legal? Heidegger, muitos na filosofia vão dizer, isso está mais para a psicologia nesse ponto. O ser e tempo vale pela ideia de metafísica, dá grandes tratados para comparar com Aristóteles, para dizer Aristóteles pensava isso, já Heidegger pensa outra coisa. E aí você já resolve uma tese de doutorado. Né? Aí não precisava nem ficar com a metafísica inteira, fica com um conceito só que já dá uma tese de doutorado, sabe, muito boa, caprichada. Aliás, só de você explicar meia dúzia de conceito de Heidegger já dá uma tese de doutorado. Porque a maioria das pessoas não entende patavina nenhuma mesmo. O cara é embaçado. Agora, se há algo que Heidegger, para além da produção de tese de doutorado em filosofia, pode despertar em você, é essa forma particular de pensar a si mesmo. E nesse campo, quem tem desenvolvido isso mais mesmo é a psicologia e estrito senso. São os psicólogos. Se encantam muito por Heidegger. E Nietzsche também, por Fabelinho. Não é? Aliás, mais Nietzsche porque Heidegger, porque é mais fácil entender Nietzsche do que Heidegger. E no que diz respeito à concepção de mim mesmo, os dois são iguais. Não há um eu. Há, quando muito, um vir a ser. Vir a ser que se atualiza, mas ao mesmo tempo há um ser angustiado, perguntando se estou agindo autenticamente ou se estou agindo afetadamente. Há um campo da psicologia também, que a lá Heidegger vai pensar a afetação. Você como um ser construído no mundo. Vou citar um autor aqui só para não ficar no, né, no autores. É legal você dar nome aos bois também. Né? Há um russo chamado Evgeny Leontiev, né, ou Eugênio Leontiev, não dá para traduzir mesmo, mas enfim. Evgeny Leontiev. Que era um marxista roxo. Roxo. É... Parte da afetação marxista dele é bem criticável. Mas, para além disso, ele faz uma adaptação de um conceito marxista que casa muito bem com Heidegger. A ideia de indivíduo, de você mesmo. Porque ele tenta explicar como você constrói essa imagem parada sua. Essa ideia de que você é singular, de que você é único, de que você, em última instância, é que você é. Nietzsche diria, você faz isso porque é um fraco, que não consegue encarar a morte e a finitude. Você precisa dessas muletas metafísicas, tipo o ser, o imutável, a verdade, quando não há nada disso. É só você driblando a morte e a finitude. Heidegger dirá, ao ser preocupado e que constrói e que não tem jeito, vai construir. Está fugindo da morte e da finitude? Tá, mas não tem jeito. Não tem jeito, você vai fugir da morte e da finitude. Você construirá imagens de si mesmo, você falseará a si mesmo e vai ficar se perguntando sobre si mesmo ou não. E há quem continue isso, como Leontiev, que vai dizer, bom, e qual é o resultado disso? É que no final das contas, você é incapaz de conhecer a você mesmo. Ou pelo menos incapaz de conhecer a você mesmo diretamente. É o que Heidegger diz para você. Porque se eu não sou o seu, estou. Sempre que eu penso em mim, eu penso num mim mesmo que já não mais é. Um mim mesmo que já foi. Ainda que eu pense em mim mesmo sob potência, um vir a ser. Ou seja, descubro o que eu estou afim de fazer. O que eu posso fazer. É provisório também. Eu também estou pensando em algo precário. Eu não consigo pensar em mim mesmo. Então eu falseio, eu construo uma imagem de mim mesmo a partir de coisas fora de mim. Leon Chess. O que Heidegger vai dizer é uma certa impossibilidade de você conhecer a você mesmo. Todo o discurso dele de ser e tempo é só para dizer que o ser imutável não existe. E que o conhecimento do ser é impossível. Mas que a filosofia, ela deve ter como objeto essas preocupações que ele levanta em ser e tempo. Se você quiser pensar bem o mundo. Então, se eu quero pensar um problema do mundo, um acontecimento, um evento humano, eu não devo pensar o evento. Eu não devo pensar nenhuma afetação mecânica do mundo sobre o evento. Eu não devo pensar nenhuma afetação metafísica que faz com que o evento seja do jeito que é. Eu tenho que pensar gente. Gente. Gente que constrói as coisas do mundo e as ideias a partir do que ele acha que ele é. Sabe a ideia de que Deus fez o homem sua imagem e semelhança? Para Heidegger, o homem fez o ser a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança que ele mesmo não consegue conhecer. Você reparou que é mais fácil você conhecer os outros do que você mesmo? Você reparou? É muito mais fácil você emitir um juízo cheio de certeza e razão, ausente de dúvidas sobre os outros. Mas você mesmo é um mistério. Não só porque você fica oscilando entre a dúvida entre sua autenticidade e inautenticidade. Isso também não quer dizer que o juízo que você faz do outro com toda a precisão seja correto. Mas é que simplesmente o custo moral de fazer juízo sobre os outros é muito pequeno. É muito baixo. Agora, sobre si mesmo. O fato de você ser um ser que foge a você mesmo é muito evidente, dirá Heidegger. Se você parar para pensar em si mesmo. A própria dificuldade de você falar de você mesmo, de você pensar a você mesmo, de você conhecer você mesmo, é o que demonstra isso. Você é o ser que se sente. Você é o ser mais privilegiado para conhecer você mesmo. Não há ideia escondida de você. E, no entanto, com toda essa riqueza de dados, você, para você mesmo, é o maior mistério. E o outro não? Talvez você faça a mesma coisa com o mundo. O mundo seja muito mais misterioso do que você possa achar que é. Mas você simplifica o mundo, como você simplifica as outras pessoas. Mas o ponto de partida é você mesmo. Entenda você. Quem você vai entender não o que o mundo é, mas o que você diz do mundo. Como você classifica o mundo. E a filosofia é isso. É um bando de discursos sobre o mundo. Mas enquanto eu estou falando do mundo, eu não estou revelando a verdade do mundo. Porque a única verdade que há para revelar é sobre a pessoa que fala. É sobre mim mesmo. Nietzsche. Quando eu digo que a pedra é dura, eu não estou dizendo uma verdade da pedra. Mas eu estou revelando muita coisa sobre mim mesmo. Sobre mim mesmo. Boa parte da filosofia você descobre mais sobre os filósofos do que sobre o mundo. Quando alguém aplaude uma ideia, você descobre muito mais sobre a pessoa que aplaude a ideia do que sobre a ideia. Ela mesma é um meio. É um meio para se atingir uma verdade que é inapropriada por nós mesmos. Só para fechar o Leon Chess, para não deixar em aberto. Eu pego um voo a 8h15, hein? 8h15 o avião decola. Sinta o drama. Leon Chess, é por isso que eu estou olhando o relógio todo. Você não consegue perceber a si mesmo. Então o que, que você faz? Você constrói esse juízo simplificado sobre as coisas do mundo. Juízo simplificado que é sempre um falsear da coisa. Eu olho o celular e digo celular lindo. Celular de gente boa. Eu atribuo ao celular um sentido e valor que nele mesmo ele não tem. A gente faz isso com o mundo. A gente não conhece o mundo pelo que ele é. Conhece o mundo pelo que nós atribuímos para o mundo. Como a nós mesmos, como aos outros. Como quem atribui um nome, uma ideia, um conceito, sempre falso. De um ser fugidio, de um mundo que não mais é, de um sentido e valor que muda. O celular que é bonitinho hoje, legal e acabou de ser lançada amanhã. Nossa, que trambolho, não acredito que você usa ainda o Motorola PT550, lembra? Do Motorola tijolão? Mas quando lançou, nossa, caralho, o cara aí tirando onda com o celular. Muda, muda. Mas aí você salta das coisas que você inventou, do sentido que você inventou, do mundo que você inventou, pra você. O celular é legal, mas eu sou um cara legal porque tenho um celular legal. Você inventa um sentido e valor, inventa uma ordem do mundo, inventa um ser do mundo. E depois você, por tabelinha, inventa uma imagem de si mesmo, a partir do mundo que também é inventado. Veja como Heidegger, só nesse papo de ser e tempo, já começa a dar um papel para a filosofia, a responder para ele o que é filosofia. Se a filosofia é metafísica, a filosofia que pensa metafísica é uma filosofia que desvela o mundo, que tira do mundo as colchas, os retalhos, as cascas que nós criamos sobre ele. A filosofia é aquilo que deve desvendar a nós mesmos. Não é legal? Não é legal? Agora deu para entender melhor, não deu não? Não minta não, hein? Não melhorou bastante? Agora encara a ser e tempo e vê qual que está melhor aí.